3601, autorizado táxi, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da pista no zero, reporte pronto, ajuste no zero no meio, TAM 3601. Bom dia, Ocean, né? 625 para cópia. É 6251, no ajuste no zero no meio, aguarde um minutinho para cópia. 6251. TAM 3601 autorizado a alinhar e decolar a pista 10, com vento 120 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, vento 120 graus. 6251, informação Golf, está pronto para cópia? Afirmo ciente da Golf, pronto cópia. O 6251 apenas corrigindo, a informação é hotel, ok? Hotel. Está autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota. Decola do pistão 10 com primeira curva à direita. Transponder 5051, do controle Salvador em 120.8. Autorizado Guarulhos, pelo 316, no nível 360, saída da EL, Leda Bridge, na aerovia, decola da 10, curva direita, transmissão 051, controle 12208. Correto, apenas confirmando a informação é o hotel, reporte pronto para pushback e acionamento, acionar 6251. 6251. TAM 3601, decolada os 11, controle agora em 120.8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601, da Elida. TAM 3601, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 360, está presente o ILE da Ponte Leda Bridge. 360, está presente o ILE da Bridge, TAM 3601. 3601. TAM 3601, aguarde transferência. TAM 3601, Centro Recife, 1-2-5-1-1-3-3-2-5. 3-5-1-3-3-2-5. Flight Deck Astronaut. 6251, autorizado, chama para o táxi. Deck autorizado, porta de táxi. 6251, ok. Digo, Ocean M63, 6251 está pronto para o táxi, nós temos 117 a bordo, 3 horas e 50 minutos, galeão. 6251, autorizado táxi, via parte Índia Alfa, no ponto de espera, ajuste no zero, reporte pronto, ajuste no zero no meia, Ocean M6251. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1-0, reportarei pronto, 6251, obrigado.